Salvador, bom dia, Azul 4040, cliente da Fox Trot, autorização com fim 340. Azul 4040, seu confins, agora no stand coffee, prepara a sumida da El, corrigindo, subida Arbor, transição elétrica. Arbor, eleva, Azul 4040. John, good day, Europa. Good morning, Europa. 083 on taxiway Alpha. Europa 083, taxiway Alpha and Juliet Gate 11. Okay, Alpha Juliet to Gate 11, Europa 083. No início de redução 240 nós, número 5 na aproximação. Reduzindo de 250 para 240. Chané 6225 no solo aos 45, na minha escuta, autorizado liberar via Foxtrot, Foxtrot, táxi via Alfa, Juliette, portão 09. Liberando Fox, Alfa, Juliette, portão 09, na sua escuta, Chané 6225. Esperar o cliente, complete a aproximação, chame torre 1 no 8 decimal 95. Esperar o 9972, muito bom dia, continue a aproximação, aguardando autorização para pouso, ajuste altímetro 9020. No 093, vetor sequenciamento, curva direita para 220. Seu limite são 20 milhas nessa curva. Direita para 220, limite são 20 milhas. Afirmativo, seu limite são 1 ou 5 milhas nessa curva. 1 ou 5 milhas nessa curva é o limite do 1 ou 5 milhas. Terminal 9972, está conectado, autorizado pouso, sistema 0, vento 140 graus, 10 nós. Nove oito nono, desce para o nível 050. Para 50, 9 8 9. Salvador, 4040, dirija a nossa autorização. Afirmo 4040, com fins autorizados nível 360, decolando da pista no zero com a primeira curva à direita, perfil árvore, após elefa, intercepta pêndulo 21 conforme rota, aciona 5051, controle no 20.8. Autorizou 360, com fins e a rota do plano, decola 10, curva à direita, árvore, elefa, Upperzulu 21, 5051 no transponder e o controle 1208, azul 4040. Correto, azul 4040, chama pronto para o estacionamento. Chamaremos. Só manter o perfil, se possível, 6530. Certo. 9811, vetor para o sequenciamento, curva esquerda, proa 030, seu limite está 10 mm, está proa. 9811 esquerda, 030. Trau 9972, no solo 51, libere a direita via Fox, solo 121, decimal 9. Bruna Fox, 1219. Estacionamento na posição 1, azul, 4040. Desça para 3000 pés. 3000 pés, 1093. Bono 093, tráfego que precede na aproximação, posição de 10 horas, 9 milhas, rumo nordeste, cruzando 4 mil pés para 2 mil pés, um bravo 767-300. Centro tráfego, Bono 093. 093, curva esquerda para 180. Esquerda para 180, Bono 093. Atingiu 5.981. 7.981, mantenha nível 050, com tráfego posição de 12 horas, 1.1 milhas, rumo sul, cruzando 4 mil pés para 3 mil pés, um braço 737-800, aeronave que o precede na aproximação. Nesta proa, com condições de interceptar? Bono 093 para o curso localizador, curva esquerda para 130. Esquerda para 130 para o localizador, Bono 093. P9811, reduza, 1709. Já está com 70, senhor. 7. 1093, desça para 2000 pés, reporte estabilizado. 2000, reporte estabilizado, 1093. 9811, desça para 3000 pés. Descendo para 3000 pés. Nessa prova está autorizado a interceptar? Afirmativo. Ora. Passagem 6570, Tampo ILS. 6570, torre no 895. 2095, braço, bom dia. Boa. Salvador, bom dia, passagem 6570, Tampo ILS, do X-Ray 910, baixa agora. Passagem 6570, só confirme o brilho do papito da... Tá bom? Tá visível? Tá visível. É... Acho que de repente poderia aumentar uma intensidade também. Vê se agora tá melhor. Ah, agora é melhor. Descendo para 2000, livre LS. Processo no 40 graus, 109, ajuste ao altímetro no 020. 5.020, tá de pouso, pista no zero, essa carga 6570. Tá pisando LS, gol no 093. Tente gol no 093, torre no 895. 895, tá logo? Bom dia, 1093, LS da 10. 1093, continue a aproximação, número 2 para pouso, ajuste altímetro no 1020, aeronave que o precede é um bom e dado. Entra o tráfego número 2 com 020, 1093. Taxa Azul 4040 com 107 a bordo, 3 e 10, alterna Campinas. 3 e 10 Campinas, só confirma o POB? 107. 107, o Azul 4040, livre taxa, direita via Índia, ponto de espera, torre 118, decimal 95, ajuste altímetro no 020. 1020, via Índia, no ponto de espera, 895, Azul 4040. Chame o solo 121, decimal 9, via Golf. Golf 1219, boa. Sou de Salvador, bom dia, Azul 4040, tá pronto, quanto espera no 0? O 1093, Pista livre, autorizado pouso, pista na zero. Vento no 40 graus, 90 nós. Autorizado pouso, 90, Gono, 093. Azul 4040, mantém o ponto zero, dono zero. Só mantendo, 4040. Torre Salvador, Rio, 9811. 9811, continua a aproximação, aguarda autorização para pouso, tráfego de água visual, atingir o altímetro 9020. Meio 20, aguardando autorização. Na 093, no solo 59, liberei a direita via Fox, solo no 21, decimal 9. 219, via Fox, solo 093. Autorizado, pouso, pista na zero, vento 140 graus, 109. 140 com 10, 9811, no livre pouso. Papa Romeu, Romeu Eco Índia, 10 milhas para a posição Conde, mantenha nível 070, save saga terminado, chame Aracaju em 120, decimal 3. 040, autorizado alinhar e manter pista no zero. Ali mantenho no zero, 4040. Controle Salvador, muito bom dia, Estela Amazonas, 70. Passando 260 para 150, Rono Mares, pista Foxtrot. Esperar o 9970, adicione identificação. Desça para 2.000 pés, ajuste 1.020, voando Duna. Duna 2.000, obrigado, com 1.20, 9.970. Deu 9811, chame o solo agora em 121 decimal 9, considere seu solo 03. Bom dia, solo, Rio 9811, livrando a sua escuta. Rio 9811, bom dia, Alfa e Kilo para a posição 62 do Pátio 3. Alfa Kilo, posição 6243, 981. Azul 4040, decolado 04, controle de hemisfério no 208. Controle de hemisfério no 208. Sou ali, Salvador, Azul 4040. 4040, contato radar, subo para nível 360, após 2000 pés, direto elefa. Só 360 após 2000, elefa, Azul 4040. Salvador, bom dia, Azul 420. Bom dia, Azul 420, Cano. 5201, bom dia, prossiga. Exação para Campinas 1230, Santa Fe. Fox, confere, Campinas autorizado, nível 320, decolando na pista no zero. Primeira curva à direita na subida Dial. Leda, Motiva, e Motiva intercepta o Azul 1-0 até por base após o Azul 1-6 e conforme a rota do plano. Aciona 5070, controle 120, destino 8. Autorizado Campinas, nível 320, conforme a causa 10 da EL, Leda, Motiva, transponder 5070 e controle 20, destino 8, Azul 401. Correto, sono pronto, pushback em funcionamento, 4201. O 4040, super restrito a nível 320, restrito pelo Centro Recife. Gente, restrito agora 320, 4040. 4040, chame o centro Recife em 128.8, alterna 126.0. 1288-260-0400. Lideral 9970, desça para 2000 pés, livre LS, aposta estabilizado. 2000, livre LS, aposta estabilizado 9970, confirmando o ajuste? 1020 no ajuste. 020, obrigado. Salvador, Gol 963. Gol 1963, prossiga. Entra a foto, estabilização Galeão. Gol 1963, Galeão autorizado nível 360, decola da pista no zero com primeira curva à direita, subida da El, Leda, Irume. E Irume, intercepta pela novembro 857, prossegue conforme a rota, aciona 5077, controle 120.8. Galeão 360, decolando da 10, curva de vista da El, Leda, Irume. Intercepta a pernão número 87, conforme o plano. 5077, transponder, controle 208. Correto, gol 1963, chama pronto, pushback acionamento. Chama pronto, 963. Boa, prova, prova, boa, ponte. Poxa, né, 6225, na posição 09. Pronto para a cobra, para a frente, está forte. Puxaner 6225, bom dia, Fox, confere. Brasília, autorizado, nível de voo 380, decola da pista 10 com primeira curva à direita, perfil de subida Arbor, após voo direto, posição Alefa, intercepta o pêndulo 17 e segue conforme a rota do plano. Aciona 5106, controle 120.8. Autorizado, comunica final 380, decolando da 10 com curva à direita. Arbor, depois Alefa, no guia Anfredo 17 até Sino. Controle 20.8, transponder 5106, protejou o Xanar 6225. 6225, correto, chama pronto, puxa back acionamento. Chamará quando pronto, o Xanar 6225. Livre, push 4201, chama táxi. Salvador, bom dia, gol no 093, sem informação. Foxtrot, quanto possível, com fim de 380. Gol no 093, formação Fox, confere, prepara a subida Arbor após posição Alefa para Confins, aguarda 1-104. Arbor, Alefa, na sua escuta, gol no 093. Lento 150 graus, no 09, atinge altímetro no 020. É livre o posto federal 9970, pista 10, 1020. Bono 093, copia? 093, copia. Do 4201, nós tem 111 a bordo, 4 horas e 40, está na Ribeirão Preto. 4201, no Liquid Taxi, via Índia, ponto de espera, torre 118, próximo 95, ajuste no 020. 895, não pode esperar, obrigado. Bono 093, confirmando, pronto, copia? Pronto, copia, Bono 093. Bono 093, autorizado com fins, nível 360, da cola da pista no zero, com primeira curva direita na subida Arbo, após voa direto, posição Elefante, intercepta Pesulo 21, aciona 5102, controle no 20, decimal 8. Estão autorizados nível 360, até com fins, da cola da pista no zero, com curva direita, na saída Arbo, transição Elefa, aí intercepta o Pesulo 21, aciona 5102, o controle 208, Bono 093. Correto, bom, 093, está pronto o estacionamento. 093. Corre Salvador, bom dia, azul 4201, para o estado na 04. Azul 4201, na Lima, tem pista na 0. Na Lima tem azul 4201. Salve 970, direita 1219, salve. Direita 219, obrigado. Salve Salvador, bom dia, sinal 9970, livrando. Alfa foi Kilo. Posição 23, cadê o abelizador? Alfa Kilo, abelizador. Abraço, tchau. Do 4201, autorizado decolagem no 0, vento no 40 graus no 09. Iniciando azul 4201. Decolou ao 21, 1208, controle. Bom, 208, bom dia. Beleza, 508, uma batiscópia, por gentileza. Acionamento a critério, aguardando cópia, Olimpo 08. Sapo base? Ideal. Tá, eu obrigado. 508 na escuta? Confia por gentileza, prossegue para a área Netuno? Netuno? Olympus 08? Gente, está autorizado Salvador, nível 055. Decola da pista 10, com primeira curva à direita. Prossegue inicialmente no corredor Axé, restrito a 1 a 1000 pés. Aciona no transponder 0240, controle 120.8. Olimpo 08, ciente, reporte e pronto para o táxi. Ciente, Olimpo 08, aguarde coordenação. Mesmo e eles pagaram o 2640. Sim. Bom dia, Solo, Chané, 6211, informação foto da autorização, Galeão. O Chané 6211, aguarde, copy, prepare a saída da Eule da Irune. Da Eule da Irune, o Chané 6221. Corrigindo, gol 1865, tá ciente da Fox Atualização Brasília. Gol 1865, prepare sair agora, leva agora de copa. Abre, leva aguardando. O 4201 chama Centro Recife, frequenta o 251, alterna 13395. 13395, obrigado. Salvador, muito bom dia, o Azul 2775, gente, na informação, Foxtrot. Azul 2775, acione a identificação, mantém nível de voo 170 na proa da posição Mari, chegada Mari. Na proa de Mari, o Azul 2775, chama na Brasília. Olimpo 08, correto. Reporte pronto para o táxi. Cessna 62, 11, cópia? Cópia, 62 ou não? 2-1-1, autorizado Galeão, nível 360. Rota Open November 857, Moço. Decola da 1-0, primeira curva à direita, saída da El, Lida e Irunga. Transponder 5074, controle 120-8. Foi autorizado 360, Rio de Janeiro, Galeão, via Upper November 857, cola da pista 1-0, curva direita, saída da El, Leda, Irume, 5074 no transponder, 1208, controle saída. Segundo a saída da El, não tem essa transição Irume, ok? O 6219. Assino, saída da El, Leda, e aí voa a posição Irume, onde intercepta a Upper November 857. Gente, está da El Leda, daí voa direto Irume, a Chané 6219. Obrigado, está na posição 5. Gente, tá pronto para o Chibete, Chané 6219. Aí pode sair. Então, 08, confirme PLB autonomia? Felipe 08, livre o táxi, reporte no hotel, ajuste ao time para o 021. Boa noite, 65, cópia? Oi, 65. Boa noite, 65, autorizado Brasília, nível 360, rota Upper Zulu 17. Decolo da 10, primeira curva direita, saída agora Elefa, transponder 5105, controle em 120.8. Autorizado 360, rota e plano, decola na da 10, primeira curva direita, pesolou 17 no perfil da Elefa. Aciona 5105 e o controle 208, voo 865. Voo 865, a saída é Arbor, transição Elefa. Arbor, Elefa, voo 1865. 865, correto, cotejamento, pode pronto para o Chibete. Solo Salvador, bom dia. Tem 3153, sentido da linha, autorização de tráfego pro Galeão, tá na ponte 8, pronto, quase. Tá 3153, reformação em curso é a Foxtrot, autorizado Galeão, nível 340. Rota Open November 857, Moço. Decola da 1-0, primeira curva direita, saída da El, Leda, após boa a posição Irume. O transponder 5111 no controle em 120.8. Motivo da Foxtrot, me enganei. Autorizado Galeão, nível 340, P9857 até Moço. Decola da pista 10, curva direita após saída da Eoleda após Goirume. Transponder 5111, controle Salvador 208, San 3153. Sou 3153, correto cotejamento, reporte pronto, pushback. Contra, San 3153. Para puxa acionamento Gol 963. Gol 1963, está autorizado pushback, reporte pronto, tá? Passará pronto para o TAC, Gol 963. Sim, direita, voador, nada presente, azul, passando assim. Solo, Salvador, 3153, pushback somente aqui no 8. Tá, 3153, aguarde para iniciar o pushback. Boa. Salvador. Bom dia, Oxalém 20, 211, portão 09, perdão, 0, quanto para o Puxas, parabéns. É 621, aguarde para início do pushback. Salvador, bom dia, Azul, Alfa, Yankee, Zulu, prossiga. Solicita a obrigação de reboque do PAD 3 para o PAD principal, posição 01. 0920, Azul, 4952. 4249, Campinas, 340, confirme também o 1963. 142, também. Gol 1963, destaque da parte 1 no Índia, ponto espera 118, decimal 95, ajuste altímetro 1020. Pátio Índia, com ponto espera 1895, ajuste 1020, gol 963. Prossiga, 3153. Assim que o bug da Gol liberar a retaguarda, está autorizado o pushback, reporte pronto, táxi. Após o Gol passar a retaguarda, autorizado o pushback, pelo menos uma fora do táxi, 3153. Chiné 6211, é o solo? Na escuta, prossiga. Assim que o bug da Gol passar a retaguarda, está autorizado o pushback, reporte pronto, táxi. Assim, após a passagem do Gol na nossa retaguarda, ali no estacionamento, reportaria o táxi, o Chiné 6211. Salve, 08, transfere a torre 118, decimal 95. Transfere a torre. 08, canal, tem o 08, em condições de olhar a pista agilizando? Então alinhe via pistas, agilizando manobras, reporte alinhado na cabeceira 10, no LIP 08. Certo, com a direção pista, reporta alinhado na cabeceira 10. Após o fundamento, acionar 6225 no gate 9. Aguarde, por gentileza. Guarda. Olímpios na escuta? Na escuta, prossiga. Gente, prossiga alinhando via pista, prossiga. Sim. Ponto espera, pronto, voo no 963, bom dia. 963, mantém o ponto de espera. Aproximação final da pista no zero e LS X-Ray. Ativo, reportará estabilizado em LS o 273. 3153 para o táxi com 55 a bordo, 3 horas e 30, alterna Campinas. 3153, livre táxi, seu através do portal 62, ajuste 1021. Autorizado táxi, seu através do 612 com 1021, até 3153. Rio, Centro 3153, Chaves Visual e Covianca. Pista 3153, prossiga com o taxi até o ponto espera da 10, ponto espera torre 118, decimal 95. Baixo, outra, ponto espera da 10, torre 1895, Centro 3153, bom dia. Pessoal, quem desvia pela esquerda, azul 4958, aproximadamente 10 milhas. E reporte ao término 4958. Vamos lá. Na posição no Bat 3. 4 Lima. Está autorizado o início do reporte, reporte para ingresso no Bat principal, azul. Ah, o centro do Lula pode gravar ingresso no Bat principal. Alguma previsão para 6225? Salvador, bom dia, voo no 649, informação Foxtrot. No 649, ação de identificação. Esse avião bom foi para 4 mil pés, ajustado no 021. No 021, 104.000, via bom, voo no 649. 208, autorizado decolagem no 0, vento 150 graus, 8 nós. 958 da Azul, desce a 2 mil pés, ajuste no 021. 2000, 4950. É 2-1-1, liga o táxi via Pati 1 no Índia, ponto espera 1-0, torre 1-1-8, decimal 95, ajuste altímetro 1-0-2-1. Sobre táxi, Pati 1 no Índia, 2-1-9-5, ponto espera 1-1-8, excelente 62, 1-1, obrigado, bom dia. Voando na proliduna, azul 4958. 958, ciente, autorizado a aproximação final ILS na pista no zero. Autorizado o ILS, pista no zero, reportando estabilizado 4958.